Taxi, o voo 19, corrigindo, 9963 com 182 a bordo, 4 horas e 7 minutos de autonomia, alterna Galeão. Voo 9963, autorizado táxi para ponto de espera pistão 90, via Pati 1, táxi Índia, ponto de espera chame torre 1, 182-95, ajuste 90 no 9, um bom voo. Ajuste 1019, táxi autorizado, Pati 1, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, não atrapalhe o voo 9963. Boa noite, Salim decola, 1 no 50 graus, 039. Teste livre linear e decolar, voo 9963. confirmando a informação para o 9963, a linha decola? Afirmo, 150 com meia dúzia. procedimento. Boa noite, Azul 4220. Boa noite, Azul 4220. Avistado, cheque trem de pouso. O vento no 50 graus 07 nós, pouso autorizado, pista 17. Achar travado, livre pouso 17, Azul 4220. Só confirma o vento? 150 graus com 7 nós. Obrigado, 4220. 4220, o solo 20. Agora à esquerda, via Lima, chame o solo em 121, décima 1. Esquerda, Lima, do Juno 1, azul 4220, obrigado. Solo Salvador, boa noite, azul 4220, livrando via Lima. Azul 4220, boa noite, táxi via Pátio 1 até o Pátio 3, posição prevista no Pátio 3, 3 Lima. Sente, livre táxi via Pátio 1 para o Pátio 3, lá a posição 3 Lima, o azul 4220. Boa noite, prossiga. Então, se eu estou na final da emoção de controle da chapada. Gente, continua a pressão, está aguardando a autorização de pouso. Vindo, tá? Azul 4220, visual funcionalizador. Afirma? Sim, ótima, boa noite. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Uniforme, solas das 4, qual pátio? Ok, esquerda, estação para fazer isso. Boa noite. Thank you. Salvador, é o TAM, Mike, Alfa Bravo, na posição 14, remoto do Pátio 1. Siga para o sol. Alfa Bravo solicitando autorização de reboque da posição 14 remoto do Pátio 1 para a posição 9 do Pátio 1. Confirmando Mike Alfa Bravo, autorizado reboque remoto no 4, reporte ao término. Reportaremos, muitíssimo obrigado.

Mike X-ray Delta na posição 10 do Pat 1. Mike X-ray Delta na posição 10, prossiga. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela infraero. Mike X-ray Delta, solo seguinte, reporte ao término, ajuste no 0 no 8 agora. Ok. Solo Salvador, é o Sam Mike, é o Frei Delta, que informa o servo do dia de motor e mais também. Muitíssimo obrigado, bom dia. Sim, bom dia, Mike, é o Frei Delta.